Meu Jesus, dá-me mais do teu amor, para viver neste mundo sedutor. Tua palavra quero sempre anunciar, ao mundo vir o evangelho hei de pregar. Oh meu Jesus, eis minha luz, os meus caminhos tu vens iluminar. Só tu és Deus, Pai de grande compaixão, atende sempre todas minhas petições. Graças te dou pela minha salvação, lá no Calvário, pois sofreste grande dor. Foi castigado, padeceu em meu lugar, horrivelmente ali sofreu meu Salvador. Oh meu Jesus, eis minha luz, os meus caminhos tu vens iluminar. Só tu és Deus, Pai de grande compaixão, atende sempre todas minhas petições.